parceria com Minion Not Steve Jackson Games resultará em Munchkin Board Game. Ludopedia anuncia suas categorias de jogos para o prêmio Ludopedia 2017. E começou a campanha de Tsukiji. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de notícias do Jogatina BG, o Jogatina BG News. Eu sou o Zabuzeta e novamente aqui mais um podcast de notícias da semana. Tivemos bastante destaques interessantes e aproveitando, vale a pena lembrar que você pode constar mais notícias além do que eu publico aqui no podcast lá no nosso canal de notícias no Telegram. É só seguir lá no arroba Jogatina BG News. Aproveitando, falando em Jogatina BG, você pode seguir a gente no Twitter, arroba Jogatina BG, no facebook.com/jogatinaBG, no YouTube, onde você pode assinar o canal lá no youtube.com/jogatinaBG. Temos nossos grupos no Telegram, temos também a nossa hashtag lá no Instagram, né? E a gente sempre pede também pra vocês avaliarem podcast lá no iTunes, isso faz uma diferença enorme pra nós, questão de destaque. Faça isso também pros seus podcasts preferidos, né? É muito importante que o público do podcast avalie pra gente sempre subir e ter mais destaque também lá no iTunes. Essa semana no Jogatina, falando em questão de novidade, eu lancei, né? Na verdade, ontem, eu lancei mais um podcast do Ficha do Jogador, e dessa vez eu entrevistei o Luquita, o Lucas Andrade, lá do Meeplemaniacs, que foi uma conversa muito legal. Eu recomendo fortemente aí nos conteúdos que eu mais gosto de fazer, que eu conheço o pessoal, a gente conversa, bate um papo bem legal, e vai estar então linkado aqui na postagem. Vamos aqui então, começando as notícias e destaques que a gente separou aqui do intervalo, né, do período de 24 a 30 de novembro de 2017. E no cenário nacional, como eu vou tentar fazer uma questão interessante aqui, que é falar a respeito das campanhas de financiamento coletivo de jogos nacionais. Começando, é claro, com o destaque da semana, que é o Tsukiji, que é o jogo da Redbox, lá do Leandro Pires. Ele financiou em apenas um dia, ainda tem muito tempo ali pra rolar a campanha com extras e tal. Também vai estar linkado abaixo aqui. O Café Express financiou, finalmente. Financiou ali no último momento ali, faltando um dia. Parabéns aí pra galera da Potato Cat. Também financiou o Meeple Raced, né? Ainda tá rolando a campanha do Incríveis Parks de Miss Liz, lá da Dijon Jogos. E a campanha do Overdrive ainda não financiou. Falta um pouco mais de 15 dias. Tá em 66% no último momento que eu coloquei na pauta aqui. Então dá um speed aí pra galera pra financiar todos os jogos aí. São jogos interessantíssimos pra atender vários públicos, né? Outra coisa que eu vou tentar fazer aqui é... vai depender muito de como que é os lançamentos de jogos aqui no Brasil. Às vezes não vai ter nada nesse mini bloco dentro do Brasil aqui, que é falar a respeito dos jogos que foram lançados oficialmente no Brasil, conforme a página de lançamento lá do Ludopedia. Um jogo que já foi anunciado, né, dois jogos que foi anunciado pela Flick Game Studios, que foi o Alhambra e o Robotrock, que teve um atraso, mas chegou essa semana no Brasil. O Clans of Caledonia, Caledonia da Meeple BR também chegou, né, chegou aí pra galera que pediu o Kickstarter, né, também veio ali. A Redbox também lançou oficialmente essa semana Welcome to the Dungeon. A PP Games também lançou essa semana, né, a gente fez podcast, vários vídeos aqui no canal, oficialmente o Kingdomino, então, todos os jogos aí pra você encher sua prateleira. Falando no Ludopedia, ela publicou os novos selos e falou quais categorias de jogos que eles vão ter nesse prêmio Ludopedia de 2017, né, que é o resultado saindo no começo do ano que vem, e agora eles fizeram várias categorias, né, esses selos dos jogos tá diferente, e vai ter as categorias de jogo do ano, que vai ter votação do público especializado, mais o voto popular, tem jogo do ano para design nacional, que também vai ter voto popular, além disso vai ter os selos, né, dos jogos indicados. Jogo infantil do ano vai ter tanto do geral, né? E a versão nacional também ali, com design nacional, com voto popular e voto especializado. Vai ter o jogo expert do ano, que também vai atender a categoria de jogo nacional. Vai ter um geral e um nacional. E obviamente vai ter votação do público. E por enquanto, são esses os selos que foram publicados ali pelo pessoal da Ludopedia, pelo prêmio Ludopedia 2017. Obviamente vai ter ali as categorias de podcast, vídeos, mídia escrita e outras coisas que a gente teve já no ano passado que estreou. Lembrando, né, já antecipando aqui, conto com vocês com o voto ali do melhor podcast do ano pro Jogatina BG. Eu acredito que a gente tem feito um bom trabalho aí pra vocês, então eu espero a votação de vocês. Pelo menos a gente tá lá nos três, o top 3 finais lá, né, tem bastante podcast surgindo aí, a gente quer também ter um destaquezinho. Eu acho que é merecido. Vamos lá. E pra acabar o cenário nacional, a Ludofy, a editora Ludofy lá do Parma, eles publicaram no Ludopedia um lembrete que vai rolar uma live no dia 5 de dezembro às 17 horas, onde eles vão falar sobre um anúncio muito grande e atualizações do que eles já estão trazendo, né? Então, pra quem gosta dos jogos da Ludofy, fica de olho lá na live que vai rolar na semana que vem. Expressamente no dia 5. Música. Vamos pro cenário nacional, a gente começa com as notícias da Fantasy Flight, e ela aproveitou já para anunciar mais uma expansão deluxe pro jogo Game of Thrones LCG, e essa expansão vai se chamar Sands of Dorne. Obviamente vai aproveitar ali a região sul de Westeros, com os personagens e as situações políticas e intrigas que rola lá em Dorne, né? É interessante porque para nós aqui não faz tanta diferença, porque LCG é complicado, né? A Galápagos tá fazendo o plano de assinatura lá do Legend of Five Rings, né? Pra trazer todas as expansões para quem quiser e tal. Mas lá fora, a Fantasy Flight recentemente fez uma série de campeonatos mundiais e tinha um campeonato do Game of Thrones LCG 2ª edição. E parece bem interessante, cara. Até é uma pena, assim, que a gente não tem um público e não tem um cenário que desenvolva isso, né? É um jogo que eu tenho interesse em conhecer. Eu lembro que a Galápagos trouxe a primeira edição aqui, mas descontinuou, e obviamente por conta do anúncio da 2ª edição e tal. Mas vamos ver o que vai acontecer aí mais pra frente aí. Quem sabe surja Game of Thrones aqui. Eu duvido pouco, por conta que já lançou várias expansões. É aquele momento bem complicado, né? De trazer jogo que já tem muita coisa, né? Tem uma nova história também que a Fantasy Flight publicou pro cenário de Legend of Five Rings. Ele mostra ali uma nova história chamada Flying Kyriath Standing, que é legal porque, como ele é uma Legend of Five Rings, é uma franquia, digamos assim, já conhecida, mas eles estão ali ampliando pra galera que não conhece, tá chegando aqui na Fantasy Flight vendo várias coisas, né? Saiu também um preview com os runners do Android Netrunner, a nova edição revisada lá do Core Set, então vai estar tá linkado abaixo. Também saiu um preview de uma nova nave pro X-Wing miniatura, né? O Star Wars X-Wing. Essa nave vai ser a TIE Silencer, que obviamente é um spoiler de uma nave que vai ter provavelmente no episódio 8, né? Até onde eu sei. Então, todas as novidades aí da Fantasy Flight vai estar tá linkado no post. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai para a parceria inusitada da Kumini junto com a Steve Jackson Games. E essa parceria vai resultar num jogo, um board game, né, talvez com miniaturas ou não, do Munchkin. Esse jogo que eu gosto muito, essa voz duvidosa, talvez vai deixar a dica aí pra vocês. Mas tomara que eles façam um jogo bom, né? Se for um jogo aí interessante, porque Munchkin, por mais que eu não, agora falando sério, por mais que eu não goste, ele tem um valor muito forte. Muita gente da RPG entra no board game por conta de Munchkin, por ser aquele take-tech. Eu necessariamente não acho que é o melhor jogo do universo, mas ele tem um certo valor. Assim como o War teve, assim como o Banco Imobiliário teve e tal, eu acho que vale a pena ainda explorar e quem sabe renovar, né? Renovar a questão de conteúdo, de mecânicas, né? E atrair a galera que se perdeu por conta do repeteco que a franquia teve, né? Tomara que tenha miniaturas interessantes aí, né? Porque Munchkin sempre tem esse ar cômico das personagens com motosserra, com machadão, com espadão, com chifre, com elmo, com chifre e tal. Vamos ver. Continuando aqui, foi anunciado uma mini expansão pro jogo The Battle of Valeria. Essa expansão vai se chamar Agents. E ela tá prevista pra lançar no mês que vem. Na verdade, a partir de amanhã, né? Digamos assim, já é mês que vem. Então, no mês de dezembro de 2017. A editora Elsra's Game lançou no cenário norte-americano, quando eu falo cenário norte-americano, Estados Unidos e Canadá, um jogo chamado Catacombs and Castles. Ele é um jogo de destreza de 2 a 8 jogadores, né? Quem quiser saber um pouco mais de informações vai estar linkado abaixo. A WizKids anunciou para maio de 2018 o jogo Doppelganger. Ele vai ser um party game de aventura de 4 a 8 jogadores, e teoricamente ele tem uma das artes mais feias ali, que parece um ET muito louco, né? Que Doppelganger, na verdade, é um personagem muito feio no RPG, né? Pra quem não sabe, a ideia é que Doppelganger, ele copia as pessoas, né? Ele faz lá como se fosse a mística do X-Men, né? A Matagô anunciou para a Gen Con, já tá lançando, anunciando já para a Gen Con do ano que vem, um jogo de cartas chamado Combo Fighter. Esse jogo vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, um jogo rápido, party game ali. Ele vai ter muito blefe, vai ter a temática de videogame, né? A arte dele lembra, talvez, uma versão melhorada dos Sentinelas, né? Não que eu ache a arte dos Sentinelas ruim, né? Mas ele podia ser um pouquinho melhor, e esse jogo talvez seja uma oportunidade de mostrar como que Sentinelas deveria ser, né? A Matagô também publicou uma imagem nova, assim, tipo, uma nova versão ali do jogo Innis, né? Innis, que vai vir pela Conclave aqui em breve. E é Innis, quem olhava aquela capa, achava uma capa meio estranha, meio anos 90. E essa capa nova talvez indique uma nova edição aí do jogo. Tomara que venha já com a Conclave aí, né? Porque por mais que o jogo tenha capa feia, mas ele já é muito bonito na mesa, que é um jogo de controle de área e outras coisas, né? Foi anunciado também, olha só, no dia 28 de abril de 2018, o International Tabletop Day, lá do pessoal da Geek Center, que faz eventos, combina eventos ao longo dos Estados Unidos, né? E isso reflete também em outros cenários, em outros países, né? Tomara que chegue no Brasil também um evento interessantíssimo, que é sempre legal se reunir pra jogar, pra conversar, bater papo e tudo mais. A Z-Man publicou mais informações da nova versão de Through the Desert, o jogo do Rainy Kinesia. Ali ele mostra mais detalhes ali do tabuleiro, da nova arte, e tá muito bonito, cara. A Rio Grande Games anunciou 3 jogos que eles vão lançar, já vai estar disponível nas lojas a partir do primeiro trimestre de 2018. Alguns a gente até falou aqui, teve também destaque na Essen, que é o Robin Run em Transatlantic, e também o Broad Horns. Os 3 jogos ali, né, vai vir pela Rio Grande, e são jogos interessantes, sim, que eu gosto bastante da arte da Rio Grande, assim, em geral, então vamos ver o que vai rolar. A editora britânica Osprey anunciou para 2018, ainda não tem mais exatamente uma previsão correta, mas 2018, que vai vir o card game do Juiz Dredd, do The Cursed Earth, pra quem gosta do cenário aí do, digamos assim, pós-apocalíptico, cyberpunk, muito louco, do Juiz Dredd. Fica esperto aí que vai ser lançado um card game pela Osprey Games, né, editora britânica. A gente vai pro cenário também digital, onde temos 2 anúncios. A Queen Games, na semana passada, anunciou uma versão digital do jogo Metro. E mais informações você pode acessar aqui no link. E Asmodee publicou um trailer da nova versão digital, que já está disponível para as plataformas Android e Steam, do jogo Carcassonne. Ele já tinha versões de Android do Carcassonne, mas essa versão nova, ela tem uma visão, não necessariamente visão aérea, tem uma visão meio, digamos assim, isométrica. Você pode ver 3D ali, tem vários efeitos sonoros, então você pode conferir também o trailer abaixo. E agora a gente vai pro cenário de Kickstarter, a gente vai pro cenário de campanhas, né, que tá rolando aí dos financiamentos coletivos de vários jogos. E o primeiro jogo aqui dos 3 que eu vou falar hoje é um jogo chamado Simulacra Games, The Wilson Wolf Affair. Ele é um jogo muito legal, cara. Ele é um jogo, assim, de puzzle, e ele não tem necessariamente aquele esquema clássico de jogos tabuleiro que você bota na mesa, e sim um jogo que você vai ligando os pontos, você vai fazer uma investigação, vai usando artifícios e puzzles diversos pra você encontrar pistas, e você vai descobrindo, obviamente, ali uma conspiração mundial muito louca. É legal, cara, que tem muito componente. Ele tem coisa assim que você tem que ligar na luz negra pra você ver o sinal. Você tem que riscar tais páginas, assim, pra ter um símbolo que você vai achar outra coisa. Então vem muito componente. É um jogo realmente de investigação, assim, pra você olhar detalhes e detalhes e resolver os puzzles. Então, eu achei muito legal. Esse jogo, falta 20 dias pra ser concluída a campanha. Ele pediu $33 mil e atualmente tá em $88 mil. E, cara, muito legal a arte dele, assim, de algumas coisas. Lembra bastante o Cuphead. Os desenhos clássicos, né, dos anos 50, 40, sei lá, qualquer ano. E, cara, bem legal. E espero aí que seja um sucesso, que chegue aqui no Brasil, pelo menos, né? Porque, cara, tem muito potencial. É claro que vai ser um jogo pra você jogar uma vez e pronto, né? Ele é tipo um legacy da vida. Mas, ainda assim, achei interessantíssimo a proposta. O segundo jogo que eu coloquei aqui pra destacar é um jogo chamado Evil High Priest. Onde você tem que, como objetivo, acordar os mestres, os antigos anciões, né? Essa temática bem Lovecraft. É um jogo de 2 a 5 jogadores, e as mecânicas principais dele, na verdade a mecânica principal dele é de alocação de trabalhadores, onde você vai alocando os cultistas e outras coisas, um tabuleiro pra você invocar os capiroto tudo, né? Esse jogo, ele falta 11 dias pra acabar a campanha. Ele pediu $25 mil, tá atualmente em $68 mil. E o último jogo que eu separei aqui, ele é um jogo interessantíssimo, assim. Ele chama Darian Apocalypse. Ele pega um contexto, umas histórias ali, digamos, do pessoal da Escócia, que tem que fugir dos cavaleiros dos... Os cavaleiros não dos zodíacos, os cavaleiros do apocalipse. É legal porque você vai gerenciando muitas coisas nesse tabuleiro. Um tabuleiro com bastante informação, assim. Ele falta 7 dias, ele ainda não financiou, né? Talvez ele possa destacar aí pra você, se você curtiu ou não. Ele pediu $13 mil, atualmente tá em $10 mil. Talvez ele não financie, mas eu achei interessante a questão de proposta e outras coisas que o jogo vai trazer. Vamos pro cantinho dos eventos. Lembrando que nesse final de semana, no dia 2, aqui em Curitiba, vai rolar lá no sábado, segunda, Curitiba RPG, na Biblioteca Pública. Provavelmente a gente vai estar por lá, né? A gente vai estar por lá fazendo algumas coberturas e fazendo filmagem, jogando com a galera. Então, nos encontrem lá, bate um papo com a gente. E no Rio de Janeiro vai ocorrer, no dia 2 também, nesse sábado, a 7ª edição do Lady Lúdica, que vai rolar lá no Casarão 22, no Rio de Janeiro, né? Pra galera que já conhece aí os eventos. Esse evento, ele tem um nome bem interessante, que é a Festa das Mulheres, né? E tá lá, Boards Before Guys. Parabéns aí pra Patrícia Nath, que tá fazendo evento aí, tá fazendo um público feminino chegar nos board games. Tomara que seja cada vez mais sucesso, mais meninas apareçam, porque assim, o nosso hobby tem que ser democrático, e é muito legal que tem iniciativas como essa pra fomentar pra todos os públicos, pra todo mundo que tem interesse e tem direito de jogar, certo? Chegamos ao fim aqui de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Claro que a gente sempre deixa aquele recado. Se a gente deixou de comentar uma notícia, mande aqui pra nós. A gente vai comentar pra vocês facilmente, ou aqui ou lá no canal de notícias. Sempre tá aqui divulgando evento, fazendo a galera sair de casa, né? E jogar, levar seu board game embaixo do braço e se divertir com os outros amiguinhos, conhecer novas pessoas, né? Então, eu fico por aqui. Novamente, muito obrigado a todos aí por acompanhar mais um podcast de notícias aqui do Jogatina BG. Siga a gente nas redes sociais, vai estar tudo linkado aqui abaixo. É isso, um beijo e até a próxima turma.